O que te perturba? O que te comove até a alma? O que tateia a tua porta? Quem é que te chama da rua sem entrar pela porta aberta? Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. O que te perturba? O que te comove até a alma? O que tateia a tua porta? Quem é que te chama da rua sem entrar pela porta aberta? É aquele mesmo que você perturba, aquele que você comove até a alma, aquele em cuja porta você tateia, aquele a quem você chama da rua sem entrar pela porta aberta. Laia, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia.